212, fala 21, direita no 219. 219, direita, Santa 61, no... vai 212. 219, fala. Alô, Salvador, muito boa noite, Xané 62, no 2, livrou na Cisco. O Xané prossegue Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, para alguém, número 5, Xané 62, no 2, obrigado. TAN 3603, autorizado 340 Guarulhos, APZULU 16, Bravo Hotel Zulu, direto TRIB, após conforme, a decolagem é da 10, curva direita, da EL Leda Bridge, após Bridge, APZULU 16, 1208, 5543. Então, TAN 3602. Chame para puxa, só. 3, Brasília autorizado, nível 360, rota conforme a Pesulu no 7, decolagem da 10 direita, saída árvore, transição elefa, 1208, 5546. Correto, pronto, puxa esse argumento. Boa noite, pode para uma contada. Uniforme, prossiga. Boa noite, pode seguir. Confirme o horário? Área autorizada, chegada na área, guarda a LF3, ajuste 1021, tá 3858. Afirmo e acione o modo idêntico. Oscar Vitor, uniforme foi checado com RS, confirmado aí o plano, só que ainda não, sei, não chegou no meu sistema, estou aguardando a IS liberar, ok? Dois autorizado final ILS, então 3662. Transmissão está intermitente, ok? Seguinte, é, combina com o comandante agora, 3662. Agora sim, 5. Seguinte, estabilizado ILS, então 3662. A 3258, desse mantém a 3000. 3258. Ô, Salvador, muito boa noite. 3552, 5 da frente. Autorização para Aracaju, nível 1230. Se possível, sair da conta. 1230, Aracaju, Golf 677, saída Conde, 1208, 5557, o transponder. Centro autorizado 130 para Aracaju, Golf 677, saída Conde, 128, controle, 5557, transponder, 3526. Reportaremos para posicionamento na remota 13. Correto, pronto. Oscar, Vitor, uniforme, confirma estacionamento? Decolagem da 17? Só mais um instante. Oscar Vitor uniforme confirmando, é Papa Romeu ou Papa Tango? Afirmativo, só mais um instante. O Oscar Vitor Uniforme foi feito coordenação com o Recife, com o centro para agilizar seu tráfego, mas o operador solicitou mais um tempo para poder coordenar com a sala de plano de voo, ok? Assim que tivermos sua autorização, libero. É, não, o centro encontrou o tráfego, mas estava ainda vencido. Acho que teve algum problema com a mensagem de DLA. Solo Salvador, da 3603, puxa estacionamento 06. O 612 é autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 3603. 63, 66. Desse mantém 2000 e autorizado final ILS. 3858, desse mantenha 2000, autorizado final ILS. Autorizado final ILS, 3858, até para 2000. Confirma o nível 430 para o Oscar Vitor Uniforme. Tango, Oscar, Vitor, Uniforme, cópia. Autorizado São Paulo, Congonhas, 430, decolagem da pista 10, corrijo da 17, com curva à direita, saída da Euleda, após Leda Bridge, após Bridge AP Zulu no meia, direto Bravo Hotel Zulu, direto Trive e após Conforme. Controle 120, decimal 8, 5561 no transponder. Na EBTA, Liversonar chamando a torre para o táxi. Oscar Vitor Uniforme. Táxi 3603 está com 139 a bordo, 3 horas e 55, alternando Galeão. Autorizado táxi a Pátio e Índia, no ponto de espera da 10 a torre 186, 1021, ajuste para 3603, até o ponto de espera está autorizado. Até o ponto de espera de Pátio e Índia, 186 a torre 3603. Muito obrigado. A 3858, chame torre, 1186. 186, obrigado, boa noite. Boa. Comendo 3, aguarde para push. 3662, Solos 42, direita 1219. Direita 1219, tanto 3662. Torre, boa noite, até 3858. Alexandre 3858, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vem, corre. É o gol 1885, por gentileza, a frequência do tráfego está ativa? Negativo. O solo e o tráfego agrupados. Aguarde Guarulhos, confirme nível. Negativo na posição 9, uma informação ao tango. Solicito autorização, por favor, 3-0, Guarulhos. 3-0, afirmativo, só um instante, para. Boa noite, até 3662, livrou, na sua escuta. 3662, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o portão número 8, 3662. Número 3, coordenando com a equipe de solo, após passagem da banda tanto, está autorizado o puxamento. No 85, cópia. Na sua escuta, para chegar. Autorizado Guarulhos, 360, decolagem da 10, direita, da Euleda Bridge. Após Bridge, AP Zulu no 6, Bravo até o Zulu, Trive e após conforme. 1208-5553. Confia na rodagem de transporte, por favor. 5553. Certo, então autorizado o voo 1985 para Guarulhos, 5350, decola da 10, Israel Lida, Brinde, Abel Zulu 125, Bravo até o Zulu, Delta direto Brinde, e após Brinde, CPT. Controle de saída 1208, e o transporte 5553, voo 1985. Estimativa, apenas zero via AP Zulu 16. Chame para puxa sonar. AP Zulu 16. Eu posso parar para o momento do 1985. Oscar Vitor Uniforme, autorizado o táxi, reporte para ingresso no 7. Salvador, 3603, ponto de espera 10 para. 3603, boa noite, Lima, tem 10. Lima, 3603. Então, 3858, solos 45, direito, 1219. 219, Santo 3858, Alfa prossegue até antes da Taxi Juliette, aguarda ingresso no pátio. Alfa, até Juliette, aguardando 3858. Vitor Uniforme, ali mantenho no 7. Então 3603, livre decolagem 10, vento no meio 0 graus, no 19. Livre decolagem da 10, 3603. Autorizado até o ponto de espera, ajuste no 021 e a torre 186. Eu não confio os dados, a sua transmissão muito baixa. Boa noite. Então 3858, portão 3, autorizado ingresso Juliette. Ok, ingresso para Juliette, portão 3, 3858. Chame o controle 120-80, bom voo. 08, muito obrigado, tenha uma boa semana. Tudo de boa noite, eu tenho 3. 3603. Boa noite, Cão 3603, contato, sua mantenha 340 na saída da Euleda após Bridge. Somente desculpa, mas eu não entendi, pode repetir, por favor? Afirmo. Contato radar, sua mantenha 340 na saída da El, após Leda, após direto Bridge. 340 na da El, após Leda, Bridge. Vitor Uniforme, aguarde. Oscar Vitor Uniforme, só para planejamento, o senhor tem a razão de subida? Gente, aguarde. Voo número 13, aguarde na sequência número 12 para decolagem. Sônia Uniforme, livre decolagem 17, vento no 40 graus, 08 mais.